Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Alegria muito grande podermos estar aqui. E hoje encerraremos o nosso ciclo de palestras. Foram 4 palestras sobre o tema central, a depressão e a terapia do amor. No primeiro dia nós vimos as principais causas da depressão, algumas dicas psicológicas para nos ajudarem a enfrentar a vida de uma maneira mais fácil. No segundo dia, nós podemos ter a oportunidade de ver todo o problema do sentimento de culpa, da auto-obsessão, que pode ser uma das grandes tomadas, um dos grandes plugs psíquicos para o sentimento também depressivo. No terceiro dia, nós vimos a questão da influência espiritual, da obsessão espiritual propriamente dita, a influência de um espírito, não é, sobre a nossa mente, sobre os nossos atos, sobre a nossa consciência, e também a questão da importância do autoconhecimento, a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos só repassar aqui rapidamente algumas dos tópicos que nós apresentamos, para que a gente deixe mais ou menos fixado o que foi apresentado. E também iremos hoje falar da importância do trabalho no bem, a felicidade de ser espírita, e vamos trabalhar um pouquinho um aspecto que não foi muito abordado, a questão do desapego também, o problema da depressão financeira, como foi dito desde o nosso primeiro dia aqui na Câmara. Agradecer mais uma vez o convite gentil do nosso querido Jaime Ferreira Lopes, do GBM. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de companheiros como o nosso querido André Luiz e estar diante de vocês, companheiros queridos também de Ideal. Possamos então, junto com a ajuda dos benfeitores espirituais, abordar mais um dia o problema tão grave da depressão. Antes de nós iniciarmos, é importante um relato. O nosso irmão Jaime pôde observar aqui no nosso grupo de estudo, singelo e pequeno, muitas entidades serem socorridas, espíritos em estado de sofrimento, estados de depressão muito graves, alguns até em estados de hebetação, sem noção até do que estava se passando, mas sendo socorridos aqui pelas entidades espirituais benfeitoras ligadas ao grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes. Nós queremos dizer da importância de cada um estar aqui hoje, do nosso sentimento de gratidão, de alegria, de poder ajudar esses irmãos com a nossa doação fluídica. Estaremos aqui todos nós, auxiliando, um pouquinho que seja, esse trabalho incomparável dos benfeitores do mundo maior. Então nós vimos que a depressão, ela pode ter grandes causas que podem ser elencadas em 4 grandes grupos: as causas orgânicas ou fisiológicas, as causas psicológicas, que a psicoterapia vai nos ajudar muito, a questão das causas sociais, toda a realidade social. Nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto também, que não foi abordado hoje, e também a questão da influência espiritual da depressão. Lembrando que nós somos uma realidade biopsico-socio-espiritual, e que, portanto, não adiantará nós combatermos a depressão somente em um desses pontos, mas sim uma abordagem sistêmica, todo um trabalho de renovação, não só mental, mas espiritual e até físico, com atividade física, com auxílio dos medicamentos, todo um trabalho integrado. Nós vimos também que, mesmo depressivos, poderemos fazer grandes obras. Nós citamos uma relação muito extensa de grandes gênios da humanidade que eram depressivos ou que eram bipolares e que mesmo assim nos deixaram um grande contributo, mostrando que a depressão não nos incapacita, não é? Que ao contrário, vai nos auxiliar a empreender a grande jornada interior, o autoconhecimento, fazendo-nos parar, fazer essa grande jornada que sempre adiamos e ela nos convida à reflexão, à meditação. Então nós vamos aqui começar falando sobre o problema do apego à depressão financeira. E eu me recordo de Divaldo Pereira Franco,